duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim. Você consegue sim, sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto, tua vitória. Profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou. Fez, que mandou e tudo apareceu.